quanta coisa linda você e eu sentimos sob este luar, dentro do silêncio que a noite fazia pelo nosso amor. Viu como os nossos olhos foram se entregando e se integraram na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração. Viu como o mundo inteiro ficou pequeno e em nossas mãos virou veneno que a noite bebeu pelo nosso amor. Como basta pouco para amar-se muito, um luar bonito, uma noite quieta e o olhar tão puro desse nosso olhar. Basta pouco para amar-se muito, um luar bonito, uma noite inquieta e o olhar tão puro desse nosso olhar.